Station 109, Funchal Hotspot, Decolonizar, curva à direita, perfeição da São Bruno, transição ótima, tem o código 6565, contexto da Zona 2058.

partindo, eu gosto de estar no caminho. Pronto, a gente mudando. Bom dia, sem notificação, voo direto só, posso ficar ativado a boca de um, depois posso ficar ativado. Falando 2050, pode ser o seu vídeo. de última sete recíproca, por causa do meu Deus, que está triste. De alta, mantendo o escudo, está estabilizado de alta, mantendo a pressão entre os dias. Eco, liberta o recíproca, meio 36. Comando a 22, sempre decolar, autorizado, 08, para virar o 04. 093, decolagem autorizada, 070 graus, 08 mais. Thank you. 0093, estamos fazendo o texto na frequência 128.8. Na 21, estamos com o circuito de frequência 122.3. 5.2, que é o taxa de alta. De novo, tem que entrar para trás. No curso de baixo, posição 5, prossiga depois com cautela. Na moda 2. Se tiver condições de segurança, pode seguir até a moda 2. Fica colocado na Star confirm the verdes 9, to found Delta Golf, direção nacional 2000. Bom dia, Salvador, é o voo 649, 3, 3, 3, 3, 3, Boca transição a Caju, acena 5567, controle no deserto de novo. Sala 01, lugar direito, não tem escuta. Faça autoridade de alta na porta para ingresso. 208, bom dia. Direção 357, Arbor 1. Direção 357, contato com a Tripolar, desculpa, no nível 360, Arbor, 357, curso da seleção. Pois, não está direto ali, só 360, só 357. Fox Alpha 073, após ao live da Argentina, autorizado na Armante. Gol no 233, copia. Brasil autorizado, VPS no nosso site, usa 310. Da colocar uma zero, curva direita, 86 A por 1, transição a ver. 5563, transponder, controle 120, desfalque. Sai da puta, começa a falar isso. 3, 5, 0, Pocaru.